nome se eleva além dos céus. Que a glória desse nome se espalhe sobre a terra, transformando corações para o louvor da glória de Deus, o nosso Pai, pela remissão de pecados através de seu amor que se revelou e se traduz desse nome dos nomes, Jesus. Possam os meus lábios pra sempre confessarem sem reservas ao Senhor. Meu coração descansar na rica esperança de estar bem junto a Ti. Glória do Rei Salvador, descobrindo a vida eterna, meu verdadeiro lar, onde paz haverá, alegria também. Creio nisso em nome de Jesus. De Jesus, oh, oh. De Jesus, oh, oh. De Jesus, yeah, yeah. De Jesus.